Feliz sábado a todos. Eu decidi falar hoje sobre a justificação de Abraão. Se você pensar que esse tema não tem nada a ver com você, a palavra de Deus diz assim: todo aquele que é da fé é filho de Abraão. Abraão é o grande pai da fé, a tal ponto que Abraão ele é o progenitor das três grandes religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas religiões encontram em Abraão o seu pai comum, aquele que teve um encontro com Deus, aquele que ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus pela fé. E com certeza nós temos muitas lições importantes e interessantes para aprender da vida deste homem, o pai da fé. Então, vamos abrir a Bíblia na primeira menção a Abraão, Gênesis capítulo 11. Primeiro momento em que Abraão aparece na Bíblia é no livro de Gênesis capítulo 11, verso 26. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrã, Naor e Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. E o verso 31. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Primeira vez que Abraão aparece na Bíblia, você tem essa configuração familiar dele. A gente ouve falar o nome Abraão e já pensa naquele homem idoso, velho, mais de 100 anos, todo aquele contexto das histórias que nós conhecemos a respeito de Abraão. Mas Abraão era um jovem nascido em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus seria a cidade mais famosa do mundo ali na Mesopotâmia na época de Abraão. Então ele vivia literalmente ali no coração do mundo, coração cultural, religioso, econômico. Descobriram que em Ur dos Caldeus, na época de Abraão, séculos e séculos e séculos antes de Cristo, já havia um sistema de água encanada. Já pensou uma coisa dessa? Uma cidade absolutamente avançada. Claro que esse sistema de água encanada não era o sistema que você tem na sua casa, torneiras e canos, sistema hidráulico e etc. Não era isso. Era um sistema simples, mas passava-se água corrente dentro de todas as casas em Ur dos Caldeus. Impressionante e muito interessante. Coração do mundo cultural, religioso e etc. Ali, Abraão, com seu pai, com seus dois irmãos, vivia. Um desses irmãos, Arã, que era pai de Ló, morreu, estando eles ainda em Ur dos Caldeus. E então, o pai de Abraão, Abraão, e seu sobrinho Ló, se mudaram de Ur para habitar na terra de Canaã. A partir de então, nós vamos ler Gênesis 12, versos 1 a 4, que começa a tratar da história de Abraão. Ali começa realmente a história de Abraão com Deus. E Gênesis 12, versos 1 a 4, nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Nesses poucos versos, nós já temos algumas características interessantes de Abraão, que ainda se chamava Abrão, depois Deus vai mudar o nome dele, como a mulher dele, Sara, antes se chamava Sarai. E primeira coisa que me chama a atenção, e eu gostaria que chamasse a atenção de vocês também, é o fato de que Abraão reconheceu a voz de Deus. Ele distinguiu. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas às vezes nós não temos facilidade de distinguir a voz de Deus por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra, por meio de situações e pessoas a quem Deus possa usar para nos guiar nos nossos caminhos, nos nossos relacionamentos, etc. E Abraão, ele reconheceu essa voz, o que significa que ele era uma pessoa sensível à presença de Deus e à voz de Deus e que tinha uma certa intimidade com Deus. Porque senão, Como é que você vai distinguir a voz de Deus da voz da sua própria consciência? Que muitas vezes te diz coisas que talvez não sejam as melhores ou as coisas corretas. Onde ocorrem as tentações humanas? A vontade de roubar, por exemplo. Imagina um ladrão. Ele chega perto de uma situação onde ele pode roubar esse microfone. Ele começa a pensar dentro da sua própria mente. Vou fazer isso. Pega, coloca no bolso, sai correndo, foge da polícia. Isso poderia ser a voz de Deus? Claro que não. Deus não vai te tentar, Deus não vai te guiar a transgredir a sua própria lei. Mas vocês entendem que existe uma voz falando dentro de você? E se você não tiver uma boa intimidade com Deus, você pensa que é Deus que está falando com você, mas é o diabo. Você pensa que é Deus falando com você, mas é você mesmo, na sua personalidade, enfim, multiplicando ideias e multiplicando pensamentos. Então Abraão, ele reconheceu uma voz que não era dele, que não era do diabo, que não era de ninguém. Era Deus falando com ele. E Deus fala assim para ele: sai da tua terra, sai da casa do teu pai. Abraão acreditou nisso. Ele acreditou na palavra de Deus. Abraão acreditou nessa palavra, que era também uma promessa: sai da tua terra, porque eu vou te abençoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele nem sabia o que isso significava. Abraão não tinha noção do que isso significava, mas ele acreditou nisso. Ele acreditou nesse Deus que o guiava, mas ele não ficou só nessa crença teórica. O verso 4 diz que ele partiu, ele obedeceu, ele agiu. Então Abraão é esse homem que vai viver a partir daqui uma experiência fantástica com Deus. Ele já tinha quase 80 anos de idade, não era um jovem. Interessante isso também. A gente pensa que chegando aqui perto dos 80, a vida já está no fim. Aqui a vida de Abraão estava começando com Deus. E ele sai para viver uma aventura com Deus. E se você pensa que a vida dele foi só facilidade, você está errado. Se você ler o livro de Gênesis, esses capítulos todos, você vai perceber que Abraão, ele, logo depois dessa experiência, existe a experiência dele no Egito. A história nos conta que a terra de Canaã estava passando por um momento de muita fome. E dentro de uma sociedade agrícola, não basta ter dinheiro, né? Se você não planta, o negócio não nasce, você não come. É bem simples assim. E aí, na terra de Canaã, uma grande fome. E ele foi para o Egito. Chegando no Egito, Abraão tinha uma mulher linda. É isso que diz a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. Não sabemos também qual era o padrão de beleza deles, né? Mas o fato é que Sara era uma mulher linda. Ela era meia-irmã dele. E ali, Abraão e Sara fizeram um acordo humano para se proteger, eles precisam de segurança. Querida, é o seguinte, nós somos irmãos, e se esses homens souberem que você linda desse jeito é minha mulher, eu tô com medo que eles me matem. Então, fica combinado. Quem perguntar, nós somos irmãos. Não era de todo mentira, mas também não era de todo verdade. E ali, Abraão chega no Egito, e obviamente que logo, né, chegou a mulher tão linda, despertou o interesse dos egípcios, e obviamente que o rei do Egito, que não era bobo nem nada, manda perguntar: quem é essa mulher linda? Essa mulher, ela veio aqui com esse grupo de pessoas, e ela é irmã desse camarada aí. E Abraão, em nome dessa influência, enfim, sei lá, ele prospera no Egito, ele ganha bois, ele ganha terra, ele ganha tudo, só que ele perde a mulher. O rei do Egito já pegou Sara e levou para ser uma das esposas dele, tinha várias esposas. Essa estratégia humana, ela se revelou um pecado. Primeiro, por causa da mentira, da não honestidade em dizer que ela era esposa. Aquilo podia ter uma consequência tão grande que, primeiro, ele podia nunca mais ver o amor da vida dele. Nunca mais. Levou lá pro rei do Egito, um abraço, meu irmão. Acabou, não tem conversa. Se depois eles descobrissem que ela era, na verdade, esposa dele, como de fato descobriram, podiam matar os dois. Olha o perigo. Em nome de querer se proteger, se colocaram em perigo. Mas Deus é um Senhor maravilhoso, né? Protegeu Abraão. Deus, ele age na vida ali dos egípcios. Eles percebem que Deus está amaldiçoando a situação. E aí se revela, olha, na verdade, você não encosta nela porque ela é mulher dele. Aí o rei do Egito vai lá: meu irmão, você está maluco? O que você faz isso comigo? Vai embora daqui. E ele sai do Egito com gado, com riquezas, etc. Prossegue a história de Abraão. Então Deus o livra, Deus o prospera, e nós chegamos ali então, em um momento em que essa riqueza de Abraão, ela se multiplica tanto, e a do seu sobrinho também, que eles chegam diante de um vale e dizem assim, ó, os caras começam a brigar entre eles, que a ovelha é minha, o boi é meu, a água é minha, Aí Abraão fala assim, olha, infelizmente nós temos que nos separar. Está, olha para frente aqui. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão ainda cede ao seu sobrinho o direito de escolha. Você conhece muito bem a escolha que ele fez. As campinas ali do Jordão, né? Bonitas, verdejantes, luxuriantes. Era bem a estradinha que ia dar em Sodoma e Gomorra, né? E Ló escolhe aquele caminho, vai armando as suas tendas até morar em Sodoma, efetivamente. E Abraão segue para outro lado. Gênesis 13, vamos ler aí os versos 14 e 15, nos fala então o que aconteceu depois disso. Olha só. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde está, para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Que promessa linda, né? E o verso 18. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. Deus fez promessas maravilhosas, Abrão, não foi não? Já pensou? Você chega num ponto da sua vida, num lugar, Deus fala assim, olha pra frente, olha pro lado, pro outro, se quiser pode olhar pra trás, porque tudo isso eu vou dar pra você. O que Deus prometeu pra Abrão? O mundo, tudo eu vou dar pra você. Uma promessa um pouco maior do que aquela que os namorados fazem para as namoradas antes de casar, né? Eu vou te dar o mundo. E era alguém que tinha, era dono do mundo para poder dar o mundo. E então, Abraão continua sua peregrinação e ele levanta um altar ao Senhor. Se você estudar a história de Abraão, você vê que ele levanta altar em todo lugar. Todo lugar que ele vai, ele levanta um altar, faz sacrifícios a Deus, demonstrando aquela fé de Abel. Conhecem a história de Abel e Caim, né? Abel trouxe a sua oferta ao Senhor, um sacrifício com sangue. Simbolizando, obviamente, aquele sangue que unicamente pode tirar os nossos pecados. Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Mas então, Abraão já tinha essa fé. Ele adorava a Deus nesses termos. Ele não justificava a si mesmo, sabia ser pecador, obviamente. Ninguém em sã consciência acredita não ser pecador. Então o fato é que depois disso, acontece uma guerra contra Sodoma e Gomorra e leva prisioneiro Ló e a família de Ló. E aí Abraão fica furioso, vai lá, guerreia contra o pessoal, sai vitorioso, e depois tem aquela famosa história, né, de Melquisedeque. Abraão vai até Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, dá para ele o dízimo, demonstra sua gratidão a Deus por todas as vitórias pela qual o Senhor entregou os seus inimigos nas suas mãos. Depois dessa vitória na guerra, Deus volta a fazer essas promessas de que Deus daria a terra a Abraão e a sua descendência. Mas tem um pequeno detalhe, queridos. Abraão não tem filhos. E as promessas de Deus todas incluíam um filho, uma descendência. E ele não tem esse filho. Basicamente é isso que acontece. E agora Deus aparece para ele. Olha o capítulo 15, versos 1 a 6. Deus aparece para ele e olha só o que a Bíblia nos diz. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para justiça. Gênesis 12, Deus faz algumas promessas, sai da tua terra, eu vou te abençoar. A partir daqui, Deus começa a especificar de que forma essas promessas vão se cumprir. E Abraão fica angustiado, ele fica com dúvida, ele diz, Senhor, eu estou achando muito bonita a tua promessa. Você vai dar a mim um mundo inteiro e a minha descendência, mas eu não tenho filho. Sabe quem é o meu herdeiro? É esse homem que nasceu em Damasco, esse Damasceno. É ele que é o meu herdeiro, é o mais próximo aí que vai herdar tudo que o Senhor me deu. Aí Deus diz assim, Abraão, você está enganado. Você está pensando que a sua história já está no fim? Mas ela não está no fim. Aquele que vai herdar o que é teu, através do qual eu vou cumprir a minha promessa, vai ser gerado de você. Agora, Abraão, você estudar a sexualidade de Abraão, é interessante. Abraão, nessa situação, em Gênesis 15, ele tinha 100 anos de idade. 100 anos. Depois de muito tempo, depois que nasceu Ismael, depois que nasceu Isaac, Abraão pegou uma outra esposa, que chamava Quetura, e ele teve 6 filhos com ela. Devia ter 130, 140 anos de idade. Já pensou? Ou seja, ele é um homem ativo. Então, se com 100 anos, ele não tinha tido um filho com a mulher dele? Com a Sara? O que isso significava? Isso é impossível. É impossível. Abraão reconhece essa impossibilidade, porque ele viveu com a mulher dele 50 anos de casado e não tem filho. Ele sabe que é impossível. Mas a Bíblia diz assim, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, ele não duvidou que Deus era capaz de cumprir aquilo que era impossível de ser cumprido. Será que a gente tem essa mesma fé de Abraão? A gente crê que Deus é capaz de fazer o impossível? Por exemplo, que a gente seja salvo? Uma vez perguntaram para Jesus, Senhor, quem pode ser salvo? Jesus falou assim, isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Eu não posso me salvar, você não pode se salvar, tanto quanto Abraão não poderia gerar filhos com Sara. Não pode, é impossível. Mas Deus pode fazer o impossível. E Abraão acreditou nisso. Ele demonstrou que esse relacionamento que ele tinha com Deus não era com qualquer Deus ou apenas com uma voz interior. Não, era com Deus de fato. O Deus que pode todas as coisas. E Abraão continua sua caminhada com Deus. E o livro de Romanos vai fazer um comentário interessante dessa história de Abraão, dessa parte. Romanos 4, versos 18 a 25. Paulo vai usar então o exemplo de Abraão. Então, olha só que interessante que Paulo diz, comentando exatamente essa história que eu estou contando para vocês. Olha só. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós também será imputado. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo faz uma aplicação linda dessa história de Abraão. E ele diz assim, Abraão acreditou contra a esperança. Não tinha esperança aquela situação. Mas ele acreditou que Deus era capaz de resolver essa situação sem esperança. Impossível de ser resolvido. E que situação era essa? Que ele, 50 anos de casado, não tinha um filho, seria pai de muitas nações. Mas ele quem? Ele, um idoso de 100 anos com uma esposa de 100 anos. Mas por que que ele confiou nisso? Porque ele confiava em alguém que não era homem, com alguém que era Deus e que é Deus e que será Deus para todo sempre. Se você tem essa fé, nesses termos, você é um filho de Abraão e tudo que é impossível para você é possível em Cristo. E por quê? Porque Jesus é aquele que pagou o preço dos nossos pecados. Porque pelos nossos pecados é impossível a gente ser livre. É impossível eu estar diante da lei de Deus nesse momento perfeito, inocente, merecendo o céu. E é isso que Paulo fala. Isso é impossível. Mas se nós temos a fé naquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que foi entregue pelos nossos pecados, mas que venceu a morte para nos justificar, então vai acontecer conosco o que aconteceu com Abraão. Nós vamos receber o cumprimento de uma promessa impossível para os seres humanos. Essa é a verdade. Então ele esperou contra a esperança, reconheceu a impossibilidade do homem dele, mas isso não o fez duvidar de Deus. Ele se fortaleceu pela fé, ele deu glória a Deus e ele estava plenamente convicto que Deus podia fazer o que ele estava prometendo, mesmo contra todas as impossibilidades visíveis, e essa fé lhe foi imputada como justiça. É por causa disso que Abraão é reconhecido como um homem justo, por sua fé em Deus. Bom, da mesma forma, nós não podemos ser justos por nós mesmos, tanto quanto Abraão não podia ter filhos com Sara, a menos que Deus fizesse um milagre de sua graça, de seu amor, de seu poder na vida deles, eles não teriam filhos. Da mesma forma, sem esse milagre de graça e de amor, não temos salvação, mesmo que a gente conheça a lei de Deus. Você conhece que você não deve roubar, matar, tem que guardar o sábado, não pode mentir, não pode adulterar, não pode fazer tudo que é errado aí por aí? Você sabe disso? Tá, isso não vai te ajudar em muita coisa, não. Porque sem Cristo saber de tudo isso, a única coisa que vai acontecer vai ser acrescentar fogo em cima do fogo. E é exatamente o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que por meio de Jesus, todo aquele que crê no Evangelho é justificado de todas as coisas pelas quais não podemos ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, verso 39. Tudo isso que pela lei a gente não consegue fazer, que é o quê? Ser perfeitos, ser justos, ser merecedores do céu, em Jesus nós podemos. Por quê? Porque nele nós estamos perfeitos. Porque nele nós somos aceitos pelo que ele é e pelo que ele fez em nosso favor, mesmo contra todas as impossibilidades. Agora, Abraão é declarado justo porque ele crê em Deus, mas a sua história continua. E a primeira coisa que ele faz depois de ser declarado justo é fazer uma estratégia. Bom, Deus falou que o meu herdeiro vai ser gerado de mim, aí ele junto com Sara, me parece que a ideia é de Sara, mas ele compra a ideia, eles entram num complô para cumprir a ordem de Deus. Vocês conhecem a história, né? E o que ele faz? Pega como esposa a serva de Sara e tem um filho. Ele não tinha problema nenhum de ter filho, aliás, teve vários, né? Sara que não podia ter filho. E ele vai e tem um filho com Agar, com a escrava. Ele peca, ele é um pecador. Um homem que teria tudo para ser o exemplo de fidelidade, peca. E ele faz essa estratégia e Ismael nasce. Depois do nascimento de Ismael, Deus ordena a circuncisão de todos os machos dos homens. Abraão mesmo é circuncidado. Depois disso, vem toda aquela história de Sodoma e Gomorra. Deus e os dois anjos aparecem para Abraão e começam a conversar. E ele diz, você vai ter um filho de Sara. Sara dá risada, duvida. E ele, então Deus pergunta para ele, ó, Abraão, eu desci porque chegou até mim que Sodoma e Gomorra tá um negócio que não dá para suportar mais. Aí eu vim descer, vim ver se corresponde ao que chegou até mim lá em cima. Aí Abraão começa aquela conversa, né? Tu que é justo não vai fazer justiça? Se tiver 50 pessoas boas lá no meio de 10 mil, você vai matar todo mundo? Não, Abraão, se tiver 50 lá eu salvo, por amor dos 50. Mas e se tiver 20? E se tiver 10? Era melhor dizer, e se tiver um? Tá, se tivesse um justo lá, ele salvava todo mundo. Mas tinha um lá? Não tinha. O próprio Ló, que por misericórdia de Deus foi liberto de lá, Deus teve que arrancar o homem pelos cabelos, assim, sei lá, enfim, catar, assim, arrastar ele pra fora, senão ele morria junto. E ali acontece toda essa história, Sodoma e Gomorra. Então, depois disso, eles vão para Gerar, eles pecam o mesmo pecado que tinham pecado no Egito, fala lá que a mulher é irmã, depois acontece a mesma coisa, vai para a corte do rei, todas as mulheres da corte desse rei ficam estéreis, ninguém sabe o que está acontecendo, maldição, aí vai lá, não, é porque a mulher não é a irmã dele, é mulher, mentiu de novo. Aí ele vai lá e não, então tá bom, resolve o problema, sai de lá, cura as mulheres. Isaac nasce, depois ele expulsa Agar e Ismael, e então chega a grande prova de Abraão, Gênesis capítulo 22. Tudo aquilo que ele acreditava de Deus, Deus falava com ele, e Deus mostrava, e ele com certeza ficava muito feliz, não é? Quando Deus fala com você, vou te dar um mundo inteiro, você fica triste? Vou te dar salvação, você fica triste? Não fica, mas olha só o que Deus aparece para falar para ele. Se faz sentido isso aqui. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Era Deus que falava com Abraão? Abraão podia duvidar nesse momento? Se ele não conhecesse a Deus, a voz de Deus, na hora que ele vai, mata o seu filho, não é só deixa ele morrer, é mata. O que você faz? A mesma voz, o mesmo ser, o mesmo Deus que te disse, eu vou te abençoar, olha para as estrelas, isso aqui vai ser a sua descendência, vai ser desse tamanho, incontável. O que, que você faz? Aqui é a grande prova de Abraão. E a palavra de Deus conta que ele partiu, ele pegou lenha, pegou seu servo, pegou Isaac e foi embora. Versos 9 a 12 do capítulo 22. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. A fé de Abraão, ela é radical, ela é impressionante. A gente já conhecendo o fim da história, antes dessa história começar a ser contada por mim, a gente já sabe o que vai acontecer. Ele vai levantar a mãozinha para matar o menino e Deus vai, não, para. Mas Abraão não sabia disso. Abraão nunca tinha lido o livro de Gênesis. Você sabe o que Abraão levantou a mão para fazer? De verdade, não era brincadeira? Para matar o menino. Foi só nesse momento em que ele tomou a decisão de matar que Deus falou, para. Antes dessa decisão, Deus não mandou parar. Abraão sentiu na pele o que é entregar o seu filho para morrer. Foi isso que o pai fez por nós? Não foi o grande pai, o verdadeiro pai que é Deus? Não foi o que ele fez por nós? E no caso dele, ninguém mandou ele parar. Ninguém disse, para, já tá bom. Não, ninguém disse isso. E a morte de Jesus não foi uma facada no pescoço, uma só. Acho que foi um pouco pior do que isso. Um pouquinho pior do que isso. Então a gente percebe que grande prova e que grande lição Deus deu para Abraão. E Abraão passou nessa prova, não passou? Continuou sendo pecador? Continuou. Mas ele foi justificado. Foi justificado pela fé que ele teve em Deus. Mas essa fé não foi fé de acreditar. Porque a palavra de Deus diz, o diabo também acredita. E ele morre de medo de Deus. Ele acredita em Deus. Não tem nem como não acreditar, né? Dessa perspectiva, a palavra de Deus nos fala outras coisas sobre essa história de Abraão. E abre a Bíblia lá em Tiago, capítulo 2. Muito interessante isso aqui. A semelhança de Paulo, Tiago também gosta desse exemplo de Abraão e usa esse exemplo. E olha que forma interessante dele usar o exemplo. Tiago 2, a partir do verso 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura na qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a sua justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Eu não sei se vocês estão a par da verdade de Deus, mas aqui nós temos um problema, talvez. Porque isso aqui é verdade, não tem como escapar disso aqui. Agora, o que será que isso significa, né? Tiago oferece um momento em que Abraão foi justificado por suas obras. No momento em que ele levanta para matar o menino, ele demonstra que a sua fé não era só teoria, não era brincadeira, não era nada disso. Ele foi movido por essa fé, que ele ouviu a voz de Deus e que Deus mandou ele fazer aquilo. Ele obedeceu e ele cumpriu aquela palavra que disse que ele era justo porque ele creu em Deus. Então isso se cumpriu. Esse verbo cumprir, o que significa esse cumprir? Significa que ele evidenciou que a fé dele era verdade. Ele provou que a fé dele era verdade. Ele confirmou que ele tinha uma fé real em Deus e não apenas teórica. E assim, a conclusão de Tiago é complicada, né? Assim também nós. Também somos justificados pelas nossas obras. Sem essas obras não tem justificação. Essa visão de que Abraão foi justificado por obras, além de justificado pela fé, é correta, tanto quanto a Bíblia assim nos permite concluir. Mas como entender a realidade e importância disso para a vida cristã não é fácil. O que significa justificado por obra? O próprio judaísmo errou em seu julgamento de como isso funciona. Gênesis 26:5 diz que Abraão guardou a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, os estatutos e as leis de Deus. Alguns rabinos concluíram que Abraão guardou toda a Torá antes que a Torá fosse escrita. A Torá é os primeiros 5 livros da Bíblia. Você lê lá, por exemplo, Levítico. Levítico fala que você tem que matar o cordeiro assim assado, tem que ser um cordeiro perfeitinho, tem que misturar com farinha assim assado. Tudo certinho. Tem um monte de especificação. E o judaísmo acreditou que Abraão era tão fiel a Deus que ele fez tudo isso antes que isso fosse escrito. Pessoal, força do homem, se isso fosse verdade. O exemplo de Abraão para o judaísmo é tão fora da casinha que o judaísmo disse assim. Lembra da história de Sodoma e Gomorra, quando o anjo vem e vai morrer, é 50 justos, é 10, é 20? Alguns rabinos no judaísmo disseram que Deus pediu conselho para Abraão. Sabiam disso? Os ensinadores dos judeus lá. Não, Abraão é um cara tão importante que Deus foi pedir conselho para ele. Que loucura! Abraão é um cara tão perfeito, tão fiel a Deus, que Deus foi pedir a opinião dele. Ô, Abraão, eu tô querendo matar o povo ali que tá muito pecado. Posso matar? Ah, não, Deus, não, senhor, se o senhor encontrar 10, 5 e tal, você faz isso. Tá, Abraão tá ensinando a Deus a fazer as coisas. Não tem cabimento. Tais interpretações, elas são piedosas, mas elas são exacerbadas sobre o pai da fé. E demonstram a dificuldade que as pessoas têm e sempre tiveram de acreditar que Deus ama, que Deus favorece, que Deus abençoa quem não merece. Eles querem dizer assim, que Deus só prometeu essas coisas boas para Abraão, por quê? Porque Abraão merecia, que ele era muito bom. É um camarada fantástico, né? Mas se você ler a história de Abraão, não tem pecado lá na história dele? Claro que tem. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Que Deus ama os pecadores. Porque se Deus não ama os pecadores, Deus não me ama. Se Deus não ama os pecadores, Deus não ama vocês, ninguém aqui. E as pessoas têm grande dificuldade de entender isso. E aí elas querem fazer o quê? Elas querem merecer o amor de Deus. Aí elas pegam lá o que Tiago escreve, que somos justificados por obras. Então vamos fazer uma boa obra. Vamos ajoelhar no milho, vamos ajoelhar no caco de vidro, vamos dar dinheiro para a Adra, vamos dar dinheiro para a igreja. Vamos se esforçar para ver se Deus passa a gostar da gente. Vocês entendem que isso está totalmente fora de questão? Não é por aí que a coisa funciona? Se eu fosse ter que me esforçar para Deus me amar, eu ia ter que ser perfeito. Para eu ser perfeito, eu não podia ter pecado nenhum, nunca. Em nenhum momento da minha vida. Porque em que momento Deus gostou do pecado? Teve algum pecado que eu fiz que Deus gostou? Ah, mas era só uma mentirinha. Deus até gostou. Não. Por causa da minha mentirinha pequenininha, Jesus morreu por mim? Na cruz, uma coisa terrível? Vocês entendem? Então se eu fiz uma mentirinha, adianta eu pregar um sermão para cobrir a mentirinha que eu falei? Ah, então, senhor, eu preguei um sermão, fiquei 40 minutos pregando um sermão, a mentirinha que eu falei foi 2 minutos que eu falei de mentirinha. Eu paguei o preço do meu pecado? Não. Eu posso ser justificado pela obra de ter pregado um sermão? Não. E é exatamente isso que a Bíblia ensina. Abre a Bíblia em Romanos capítulo 3, verso 19 a 24. Olha só. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se eu fosse depender de ser perfeito, correto, justo e bom para ser justificado e salvo, eu não ia ser justificado e salvo nunca. E essa é a verdade. E é o que a Bíblia diz. Então aqueles que vivem na lei, não, eu vou me esforçar para chegar nesse patamar onde eu mereça. A lei diz o quê? É para você calar a sua boca. Por quê? Porque a lei não é só não matar. Porque se fosse não só não matar, tava fácil, né, irmãos? Se a lei de Deus fosse não matar, só isso, beleza, a gente seria salvo por isso. Agora, peraí, ao não matar, qual que é a minha atitude para com a vida? Por que que eu não mato? Porque eu dou valor na vida das pessoas, na vida que Deus deu. Não foi Deus que te deu a sua vida? Então eu valorizo a sua vida, eu não vou ter a coragem de tirar a sua vida. Então isso significa o quê? Uma empatia, uma consideração pela vida do outro. Em resumo, tudo isso tem que chegar aonde? Eu não te mato porque eu te amo. E não é eu só amo você porque você é meu irmão de fé, você guarda o sábado, você dá o dízimo, você faz parte da igreja adventista. Não é por causa disso que eu te amo. Eu te amo porque você é ser humano, criado em imagem e semelhança de Deus. E se você não guardasse o sábado, eu te amava também. Se você não desse o dízimo, eu te amava também. E é isso. Acabou. Então, o objetivo da lei de Deus é demonstrar o quê? O amor perfeito. O amor nunca mata, não rouba, não adultera, não mente, não faz nada errado. E eu calo a boca por quê? Porque eu faço um monte de coisa errada diante dessa lei. Então, para ser justo diante de Deus, eu preciso do quê? De redenção, que é o que a Bíblia diz. sendo justificados gratuitamente pelo que Jesus realizou em nosso favor. Agora, isso está claro, mas e como que resolve o problema do que Tiago disse? Tiago disse que a gente é justificado também pelas obras. Será que a gente pode auxiliar aí alguma coisa? Então vamos pensar. Bom, por que que é impossível ser justificado pelas obras? A Bíblia diz assim, porque sabemos que a lei é espiritual. Eu, Paulo dizendo, como representante de todo mundo, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Romanos 7,14. É por isso que eu preciso de justificação. Por quê? Porque eu sou carnal, a lei é espiritual, ela é perfeita. E Romanos 8,2 diz assim, que Deus fez, através de Jesus, o que era impossível de ser feito pela lei. Que era impossível a lei, vista que estava enferma pela carne. Ou seja, um ser humano carnal, pecador, não consegue ser perfeito diante de uma lei espiritual. Então precisa de Jesus para que haja salvação. Ou seja, seres humanos carnais não podem, é impossível ser justo diante de Deus por causa da sua obediência e das suas obras. Que é a prova final? Romanos 4, a partir do verso 1, diz algo assim que acaba com essa conversa. Olha só. Que diremos, pois, ter Abraão, nosso pai, alcançado segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque, diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como graça, favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Abraão pode ter feito uma obra maravilhosa lá na situação de Isaac, como Tiago disse que ele foi até justificado por obras naquela situação? Pode, mas ele não foi justificado diante de Deus, ele não foi perfeito diante de Deus por causa daquilo. Todos os seus pecados estão registrados, não só na Bíblia, como no livro diante de Deus. Então, o que a gente faz com aquela visão de Tiago que diz que a gente também é justificado pelas obras? Bom, para terminar, o que Tiago está dizendo tem um contexto. Ele não está fazendo uma briga entre fé e obra. Quem tem obra não tem fé e quem tem fé não tem obra. Não é isso. Tiago está dizendo que existem dois tipos de fé, entre aspas. Tem uma fé que é a teoria. Aí Tiago diz assim, olha, tu diz que tens fé, eu tenho obras. Me mostra essa sua fé sem obras, que através das minhas obras eu te mostro a minha fé. Tiago está comparando duas pessoas. As duas dizem que têm fé. Dois adventistas, são dois cristãos. Um adventista vai ali no comércio, dá calote, mente, fala mal dos outros, rouba, estupra, assassina, sei lá o que ele faz. Mas ele diz que tem fé em Deus, porque ele acredita em Deus, igual o diabo acredita. O outro, ele também tem fé em Deus, mas ele é honesto no seu relacionamento com as pessoas, ele ama, ele cuida, ele tem a coerência básica do cristão. Quem que é o justo dessa conversa toda? É óbvio que é a obra. Diante dos homens, não tem fé que justifica. Coloquei a Bíblia embaixo do braço e virei um santo, é isso? Aí eu sou um pastor ladrão que rouba o dinheiro de todo mundo em nome de... Você vai ficar rico, você vai ficar famoso, Deus vai te abençoar. Me traga milhares de dinheiro, me traga, traga aqui, põe aqui, põe no bolso direto. A sociedade vê isso como fé, justiça, coisa boa? Isso aí ajuda alguém diante dos homens? Nada. Se a gente não viver uma vida com frutos corretos de amor, de coerência com a verdade, não tem justiça, não tem fé, irmãos. É isso que Tiago está dizendo, o que é óbvio. Ou seja, Tiago não está dizendo que nós não somos justificados pela fé e que nós temos que também nos ajudar fazendo a nossa boa obra ali, porque senão nós não vamos para o céu. Não é nada disso. Se você vai para o céu um dia pelo que Jesus fez por você na cruz e ponto final, só que essa realização que Jesus fez vai colocar no seu coração gratidão a Deus, amor pelas pessoas, e isso vai se manifestar na realidade. Você vai aprender a falar a verdade, amando as pessoas, dando um bom testemunho do que é ser um cristão. Tá entendido? Não é tão difícil. Se você pega as sentenças isoladas, você fica com dúvida. Uma hora a Bíblia diz que é justificado pela fé. Outra hora diz que é pelas obras. Que coisa maluca. Se você entende um pouquinho do contexto de cada uma dessas coisas, fica tudo claro. Então, para terminar, Paulo está dizendo que nós não podemos ser justificados diante de Deus por nada que a gente faça. Se não for através de Jesus, nada feito. É só através de Jesus que temos acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ponto final. Tiago está dizendo que a nossa fé que nós temos em Deus não pode ser uma fé de teoria. Nós somos justificados pelas nossas obras, sim, como extensão natural da nossa fé, o que significa dizer que nós somos justificados pela fé que gera obras. Só isso. Não tem nada de briga de um com o outro. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque ambos falaram a verdade que vem de Deus. E Deus não fala uma verdade para um, fala o contrário dessa verdade para o outro e fica todo mundo numa confusão só. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Vocês podem confiar que a palavra de Deus é a verdade? Busquem a relação com Deus igual a relação que Abraão tinha. Reconhecer a voz de Deus, acreditar no que Deus promete, no que Deus manda, no que Deus diz, e obedecer seja o que for, porque Deus não vai guiar vocês num caminho mau. Deus vai guiar vocês no caminho eterno. Se vocês creem, digam amém. Então vamos ser pessoas fiéis a Deus, confiando somente em Jesus para a salvação, reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão e adorando a Deus em todos os momentos pela redenção que Jesus realizou em nosso favor. Amém. Senhor Deus eterno e maravilhoso, muito obrigado pela verdade da Tua palavra, Pai. Tua palavra, ela é muito mais profunda do que eu e todos nós podemos entender carnalmente, porque ela é espírito e vida. E obrigado porque nesta manhã o Senhor nos concedeu o Teu espírito e a vida que vem de Ti. Obrigado, Pai, porque a nossa única justiça para a salvação é a justiça que não vem de nós, que vem de Jesus, Pai. Nós aceitamos essa justiça, queremos estar cobertos com ela, para que possamos estar justos e perfeitos e prontos para o retorno de Jesus Cristo. Também reconhecemos, Pai, que precisamos de justiça, uma justiça que se manifesta em obras, na realidade. E assim nós pedimos duas coisas para o Senhor. Primeiro, que o Senhor nos perdoe onde temos falhado, e depois que o Senhor também nos guie para darmos um bom testemunho correto da Tua verdade. Possamos ser justos, verdadeiros, honestos, segundo toda a Tua vontade, que a Tua graça nos baste, que o Senhor nos salve e estenda a Tua salvação sobre os nossos familiares e a todos que amamos. Dá-nos um bom restante de sábado, dá-nos também uma ótima semana que logo mais vai se começar. Em nome de Jesus, amém.